É, por isso que o senhor abandona o setor, comprou a do litoral sul, mas é a vertical do farol de Itapuã. Com a proa do litoral sul, antena vertical, aguardando instruções para regresso do Receita 01. Gente, Receita 01. 2.0, pode ir agora até 94, pronto, 0 da 1.0. 1.0.94, autorizado alinhar e decolar com 1.0 vento variável em 8.9. Autorizado alinhar e decolar com 1.0, 1.0.94. 18.95, obrigado. Bom dia, TAN-3198. TAN-3198, bom dia, autorizado o pouso 190, vento 230 graus 079. Nível pouso, obrigado. TAN-3198, confirme visual com campo. Aqui é o Recife. Gente, o 1094 decolou aos 18, chama controle 199, decimal 35, bom dia. 1935, obrigado, tenha um bom dia. Salvador, com 1094, transfere, bom dia. 1094, contato radar de colagem, suba para a limite de voo 370, via saída Momo. Via saída Momo, sobe para o 370, com 1094. 1094, vai seguir tráfego 207 milhas, vai segui-lo com o número 2, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LSX-3, reporte estabilizado no localizador. Matheus, você vai seguir com o número 2, destino a 2000, com a lembrança abrida no X-Ray. Gol, 1864. Taxinha, tem a intercessão Oscar, reporte, foi com essa intercessão papal, altímetro no 093. 094, confirma seu ideal para Buco. Confirmando para Buco. Afirmativa. 010, é confirmando a Buco, 017. Salvador. 1094. É confirme pro 1094. 1094, suba restrito para nível de voo 350. Restrito ao 350, 1094. Gente, autorizada até a interseção, correção, autorizada ingresso, a linha e mantém 1.7. Zero na escuta. Na sua escuta, tá? Então, quer um sequenciamento de 3 aeronaves para pouso no 0 e já manter o setor vertical do farol de Itapuã, aguardando instruções da TV. Sim, então, o Receita 01 solicita autorização para prosseguir na Reaxé, na proa, então, do farol da Barra, mantendo 500 pés. Gente, mantendo a escuta, mantendo 500 pés, aguardando transferência para o controle, mantendo a escuta. Mantendo a escuta, aguardando transferência, Receita 01. 207. Confere, mantendo escuta e aguarda. Número 2, chama Tua, no norte do sinal 95. 1895, bom dia, até daqui a pouco. Patrônio, Azul 2752-4750. Azul 750, autorizado da chegada Mar e desça para nível de voo 050, CNH na 013. 050, na 013, Azul 2752. Salvador, o Sarajevo, agora eu confio para o seu capacidade. Afirmativo, na 2002, até 4 no 10. Mantenha aqui com São José, Santos CNH 903. Santos José, CNH 903, eu estou esperando. Daniel, viu? Foi somente 220 graus 089. 220 com 800, livre pouso, voo, número 2. Este ano na 337, autorizada a chegada a voo, que desça para 4 no 10, que é legal, na 0 na 3. 4 no 10, na 0 na 3. 094, você não foi já para a Buco? Aguarde. 0 no 9, está presente. Já tarde para voar ainda, voo 094. Gente, na 094. Final, nós zero, curta final agora. A 2, motores autorizados final do procedimento LS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. 2, motores autorizados, o procedimento também, passará estável no localizador, será realizado. 8, 4, chama turno, no 8, 95. O 894 chama a turno, no 8.95. 18.95, no 8.94. Receita 01? Receita 01, mais curta. Receita 01, qual seja o seu da prosseguir para o farol da Barra ou o material Itapuã? O 01 para sair com o farol da Barra, está realizando órbitas em cima da linha do litoral. Certo. Persiga a Rota 758. A gente está marcando o Persiga ao centro? A torre passou chuva sobre o marcador externo, a Rota 758. Aguarde. 1094, autorizado a Buco, chama o centro Recife, frequência 1.6, 1.85, até 1.25, 1.45. É, confirmando a primária, 1.6, 1.6. Afirmativa, primária na 2.6, 1.85. Cliente, muito obrigado, boa tarde. Como no 1.62, solo aos 2.4, livre direito, chama a sua 1.21, 2.1. 2.1, obrigado, até daqui a pouco. As 2758, número 3 na aproximação, reduzindo o espaço para 2209. 2209, 2759. Vai, vou. Chama controle Salvador, 199, decimal 35, Papa Romeu, Fox, Gama Fox. Obrigado, boa tarde. 1864, autorizado com 90, vento variável em 89. Obrigado, 1990, 1864. 398, mantém a posição, cede passagem ao tráfego da companhia que vai para o ponto de espera e após a passagem só ingressa via Juliette, ok? Ok. Na 1391, segue em frente em ideal para o ponto de espera 10295, altímetro 1013, bom voo. Autorizado, bom dia, Paulo, 1962 na Alfa. Bom dia, 1962, continue. Táxi de Alfa, me chamando de Juliette. Táxi de Juliette, vai reportar, gol. 400, saída Arbor, Papa Romeo, Fox, Papa Fox. 7. Azul 5197, visão com Boeing 737 na final. Sim. Após o pouso da aeronave autorizada, a NIA manteve o no zero. Após a linha, né? O senhor vai coordenar com a equipe de sol assim que o tráfego da Gol parquear no 04, o seu tempo puxa autorizado, ok? O número 62 da Gol ingressa via Juliette para o 04 no pátio principal. Juliette 04 no pátio principal, número 62. Azul 2758, deixa para 4 no 10. 1-8-64, Alfa vai te chamar antes da Juliette. Não tem condições de decolar assim que autorizado. Informa o tráfego aproximando 1-0, um Airbus 320. E o 4207 havia sido pago um acondicional para ele, mas ele iniciou a tiga em coordenação ali com a Israel, ela deve ter compreendido errado. Azul 5197 decolou aos 29. Chama controle em 1-19-35, bom voo. Controle 1-19-35, bom dia, obrigado. Oxana 6200, continua a aproximação e palmo é 2321, alinhando piscina 0 e mais um minuto inicia a decolagem. 2-0-7, 2-2 a bordo, 4 horas da cidadania, Ribeirão Preto. 2-0-7, ingressa em J-Alpha, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1013, tem bom voo. J-Alpha, ponto de espera 0013, obrigado, bom dia, 2-0-7. O nome 62 prossegue para o 04, desculpa aí, o transtorno. Não, que isso, de forma alguma, a gente entende perfeitamente aí, estamos prosseguindo com a segurança. Obrigada. O gol 1864, ingresso via Juliette para o 05 no pátio principal. Juliette 5, pátio principal, gol 1864, confirme a torre 9 já está operando? Ainda não, a gente está aqui na torre antiga. Ah, tá bom então, valeu. A previsão para o final de 2015. Oh, ainda, valeu. Como é 2321, iniciando o rolagem na zero. É, caçaranga 2-0. Bom dia, seu papel 07, ponto de espera pronto, 5-0. 200, autorizado o pouso, pista na 0, vento variável em 7 nós. Pouso, Soleil 207. 14207, visual, contato com a curta. Aqui visual, 407. Após pouso, aeronave autorizada aí, mantendo a 0. Após pouso, aeronave na frente final e mantendo a 0, 407. Tá 3191, não decolou 31, não chama controle nenhum, 99 decimal 35, bom voo. Bom domingo, Jerez. Xanana 367 do Trânsito Batu do Janeto, Matéria 383, a limite aqui da Marte 100 de Simbra, desce até 3 mil pés. O Salvador, voa no 556, lagagem, São Paulo, motorização, Galeão. Olho 556, um minuto para conta, prepara da Eole da Morte no coração, da Eole da Irume, por gentileza. A Eole da Irume, a nível de 340, via saída da Eole. Subindo para o 340 via Dael. Chamando a 37 com o seu controle, vou trazer o seu pensamento, manter a presente proa. Afirmativo, 3000, limite 100 de fibra, na proa, na 337. Azul 597, vou direto em Lita. O alerta está presente, o azul, 597. Um minuto para cada, por gentileza. Sou eu, 6200, prossegue via Alfa Juliette, vai pro 08 no caixa principal. Alfa Juliette, pro 08 no principal, 6200. Salvador, boa tarde, para 3745. Para 3745, muito boa tarde, para Congonhas, prepara da aula da morte de aguarda cópia. Primeira vez, escuta, cordão, o que que nós deram informação de lá. G40-0030, chegada a Mari, deita para nível de voo 050, que é negar mais 013. 1-0-0-3, chegada a Mari, descendo 050, 4-0, negar. Azul 597, voo em sua base. Voa por base, dá pra ver, o azul 5197. As 258 chama turno no 8.95. O 2758 chama 1895, direto. Fechando a minha 337 para o localizador, curva esquerda, pro 140, deixa para 2 mil pés, autorizada final, o que pediu meter a sua extrema, reporta estabilizada. 140, 2000, reporta lá, 6337. Controle 1-9-35, 4307, bom dia. Você é bravo? Confirma a entrada de saída? Salvador, azul 407, passa 800 pés, saída da EL. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320 via saída da EL. Da EL, nível 320 via 4207. 1-0, cumpre o perfil da saída da EL, Leda Irume, onde intercepta a apenas under 857. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5136 e o controle 119, decimal 35. 360, Galeão, autor November 857, decola da 1-0, direita da EL, via Virubi, 5136, transforme de 9354. Procedimento correto, me chama quando pronto pro posto no 09. Aéreo. Controle azul 4060, vai ser dado esquerda pro 050 por 300. Primeira 9. Azul 4060, ponto à esquerda na proa 045 por 30 milhas. Azul 4060, após desvio voo em turno, e após desvio voo em turno, ele desce até 4 mil pés. Após desvio turno, 4060, descendo 4000, 1903.

Papa Romeo, Whisky, Oscar Bravo, autorizado a acionar, reporte para. Alô, Azul 2758, ligando aqui. 2758, bom dia, prossegue Alfa Juliette, vai pro 03 no pátio principal. Alfa Juliette, para o 03, Azul 2758. Então, 3745, cópia. Prossiga. Então, 3745 está autorizado. Sierra Bravo, Sierra Papá, Congonhas, nível 340. Decola da 10, compra o perfil da saída da El Lega Motiva. Intercepta, apresulou no 0, subave, apresulou no 6, Cosmo, confins conforme. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5140 e o controle 119.3. São Paulo 340, Israel, Lula, Morte. Aperitivo no 0, Cubado, aperitivo no 6, Cosmo, Confins. Aperitivo 30, chegada em São Paulo. 5140, transporte, controle 1935, Cotante, 745. Protegimento correto, me chama como plano para o Peixinho 10. 374. Na 6337, solo 39, confirma a quantos pés de sopa. A pista está seca, senhorita. 6337, a pista com 1300. Quente. Na direita, chama só em 1, 2, 1, decisão 1, bom dia. Seja 1, obrigado, Paulo Lingo. Azul 4060, doença para 2007, autorizada final de procedimento ILS X-ray, reporte estabilizada no localizador. Autorizado final do ILS X-ray, descendo a 2007, chamará estabilizado o Azul 4060. Azul 4207, chama centro Recife. Frequência 125 decimal 1, autônomo 28 decimal 3. Recife 251, alterna 28 decimal 3, 4207. Pessoal, 6336, ou 6337, livrou, bom dia. 6337, Alfa, Juliette, portão 02. O 02, obrigado, tchau, bom dia. Solo 3745, coordenação que o pessoal é postado. Salvador, Sala Azul 5048, cruzando 222 para o Nidono 50, com informação Lima. Salvador Azul 5048. 5048, desse mantém nível de voo 050 na Pura de Mar para interceptar a chegada. 050, informa que vai fazer um desvio para o 045, aproximadamente 40 milhas devido a algumas formações. Gente, reporte ao término. Reportar ao término 5048. Está escravo CNH 1 no 0 no 3, reporte de sessão na o 41, desculpe, o 4060. Chame a torre de controle 198, decimal 95, 4060. 198, 95, 4060. Opa, o meu Scout Cabral autorizado, ingresso no 735, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Salvador Azul 4060, bom dia. Azul 4060, ajuste 1013. Continue a aproximação, aguarde a atualização de pouso. Guardado. Reporte visual. Chama da Arcel, teste estimado, senhor. 1962, chegada a mar e desça via até o nível de voo 060, 1013 ajuste. 060, 1013, voo 1962, para chegar. sou 4060. Azul 4060, avistado, pouso autorizado pistão 0, centro 200 graus, 089. Livre pouso no 0, 4060. Confirmação? Aguarde, Mike, abre o LED. Posso ficar bravo, mantenha a posição. Galeão, 3 horas e 30. Rota 3745, táxi autorizado via Pátio, Índia. Ponto de espera, torre 198, decimal 95. Ajuste ao time 10, 13. Pátio, Índia, 013, até o ponto de espera 10, 3745. Rota Índia, Gilete, me escuta? Autorizado, é claro que está Uno Fest, vento 190 graus, 10 nós, atento à esteira de turbulência do Embraer 190 que acabou de pousar na 10. Alguém, a vez eu preciso antecipar essa curva esquerda para ir, tá? A área não vai dar para bloquear. Está livre de juízo. Obrigado. 060, solo 48. Livra direita, chame solo Salvador, 121, décima 1. Livrando a direita, 121, 40, né, já. E com relação ao seu controle, para, seria no endereço do seu visual, visual especial? Até mais. Azul 4060, segue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 4060. Paulo, meu uísque Oscar Bravo, suba e mantém nível de voo 380. Está sob vigilância, sobe via Momo. Via Momo, 380, indicação Bravo. 3745, autorizado, alinhar e manter pistão 0. Alinhar e manter no 0, 3745. Bordo, pátio 4, paracionamento, torre 1895, ajuste no 013, boa viagem. Bono 556, reposto táxi. Juliette, Torre Salvador. Mike, é Juliette, Salvador, Caru Lourenço. O número 10, decorador 97, primeira curva direita, ingresso corredor Axé, aciona 0157, controle 119.35, torre 118.95. 13745, autorizado decolar, pista 10, vento 190 graus, 099. Tira decolagem 10, 3745. Número 4, do pátio? Pátio 4, para acionamento, torre 18195, ajuste ao time 3013, boa viagem. Carmel, Mike Eco, Juliette, acionamento seu critério, reposta pronto para o táxi. Para ingresso, Juliette, seu parceiro, né, Zé? Seguir a descida, azul 5048. Azul 4060, Juliette, portão 01. Juliette 01, Azul 4060. Chegada Mari, 1013, acusando o localizador. Gente, via, 1013, 2000 pés, autorizado o procedimento, mas acusaram o localizador 5048. Papel Romeu, o Whisky Oscar Bravo, não recebo seu, a sua indicação de altimetria. Faça cheque no seu equipamento. Ok, agora confirmo como é, sir. Passou por dois. Tem 3745, contato radar. Suba via Momo para o nível de origem. Suba via Daer para o nível de voo 340. 340 da El, seria possível ler da uma ótima da presente? Positivo, saí da via Bel. 10-3745. Papá Romeu, Whisky Oscar Bravo, passando o nível de voo 115. Posso? Vai te corrigir. 32. Traça o seu precede, 12 horas. 7 milhas no mesmo rumo, cruzando o 045 em descida, Embraer 190 da Azul. Reduza sua velocidade para evitar eventual espera sobre Duna. Está reduzindo velocidade igual na 62, quando possível, nível mais baixo, a 70 para os 60. Reautorizado 3 mil pés, 1962. 3 mil, 1962. Salvador, o Recife 01, através de Patamar, solicita autorização para prosseguir sobre o continente. A qual ponto que intenciona fazer o seu voo? Radial 255, afastado aproximadamente 4 milhas do Recife 01. Entendi que está querendo voar na radial 255 de Salvador, próximo ao planeta dos macacos, é isso? Sobre Alphaville. Vai cruzar a paralela? Negativo, a intenção é manter entre a paralela e o litoral. Entendi, aquele Alphaville atrás ali das revendas de carro ali próximo ao... A faculdade ACP, é isso? Isso, próximo ao shopping. Entendi. No momento não será possível em função de tráfegos para aproximação. Temos duas aeronaves em aproximação, com mais 5 minutos para passar o seu através. Então logo a segunda aeronave passa, um Boeing 737 da Gol, será autorizado prosseguir para o setor. O Receita 01 aguarde a passagem da aeronave para prosseguir. Excelente, nós teremos aqui a linha do litoral, aguardando a autorização, respeito a zero. Qual é o tempo estimado para o sobrevoo no local, respeita? Foi sobremodulado os dois comentários. Qual é o tempo estimado de sobrevoo no local do Alphaville? 5 minutos no máximo. Gente, Azul 5048, autorizada aproximação final ILS, turno 18.95, à sua direita da aeronave a 500 pés, helicóptero não interferirá na sua aproximação. 48, ajuste 1013, continue a aproximação, reporte visual com campo. Reportar visual, o 5048 tem forma que não possui contato com o controle final. Azul 5048, ciente. Voo 1556, mantenha quanto espera. Mantenha quanto espera. Vai chamar, Mitras, voo Mazalé. Papá Romeu, Whisky Oscar Bravo. Chame o centro Recife em 126, decimal 85. 1268. Oxamer 6356, Partindo identificação, descida autorizada até o nível de voo 050 dessa via chegada a Mari. Ajuste em Salvador 13. Chanel 6356. Descend maintain 4000 feet. Donation 013. Via bom para Mar Arrival. No INS, chegou a 9962. Voo 1455, assumindo identificação, chegada a Mar e dessa via chegada até o 070. Azul 2742, assina identificação, 70 milhas nordeste de Salvador, proa de Ponce, para interceptar a chegada Ponce, reporte no ideal para a descida. Ponce para a chegada Ponce, reporte para a descida, 2742. Manoel, Papá Romeu, Mike Eco Juliette, Manoel. Papá Romeu, Mike Eco Juliette, mantenha-se em condições visuais, um no meu 10, reporte 20 milhas. Já foi indo pra direto a Caruso? Direto a Caruso. 1962, aeronave e helicóptero na região à sua direita, próximo ao litoral, não interferirá na sua aproximação. Chame a turma no 8195. Seja no Uno, o azul 5048. Linha Juliette autorizado, aliar e manter, está 17, reporte pronto. Voo no 962, fiz algo com o campo? Ainda não. Estou falando para Juliette, 5048. Voo 962, avisado pelos autorizados, pista no 0, vento 2, 10 graus, 089. Depois, mais uma vez. Boa, boa, na quatro. Voo 1455, descida autorizada até o nível de voo 070, via chegada a Mari. 070, via Mari, voo 1455. Precisa. Mantém essa frequência ainda? Mantém, está em processo de transferência junto ao centro Recife. 3745. Está 17, vento 2, 10 graus, 08 nós. A venta estrela de turbulência do Boeing da Golf acabou de pousar na 10, informa o helicóptero 500 pés no setor sul, não interfere com a decolagem. Voo 55000, autorizado, alinhar e manter, pista no 0. Eu até a 10, 55000. Voo 962, solo 11. Voo 400, livre à direita, chame solo Salvador, 121, décima 1. Direita, 211, voo 992. Você conheceu no 25 desse mal Uno? 25 Uno, boa! Salvador com o 962, bom dia! Bom, 962, bom dia, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette. Azul 5048, Juliette, portão 09. Juliette 09, o 5048. Da colapso 10 2200 graus 08 mais. Decolagem 10 25 metros. Vitor em 10 mil F, decolou aos 01. Mantenha pro até 1.000 pés, pode escorrer à direita, chame o controle 119-35. Até ali eu posso escorrer à direita, chame o controle 1935, até ali, Juliette. Receita 01, controle. Fique atento à aeronave Papa Alfa 32, que decola da pista 197 com curva direita para interceptar o corredor chão. Meu pé vai passar próximo à região do seu voo. Manterá atento receita 01. Atenção também ao tempo. Quanto tempo mais no local? Mais 2 minutos. Gente, a próxima aeronave para a aproximação vai interceptar o sinal do procedimento em mais 4 minutos e meio. Ok, tem mais 4 minutos para ficar no setor sem interferir com a aproximação. Tá espetacular, então ficar os 4 minutos e a gente vai lá para o farol de Capão. Ânimo 556. Ânimo 556, contato radar na decolagem. Suba e mantenha nível de voo 360 via saída da aeronave. 360 via da aeronave. Approach Ocean 6356, can we go direct to Luna? Channel 6356, maintain. Fire, my arrival. We'll maintain the arrival. Salvador, vai passando o Victor de Juliette, circulando, se escuta. Vai passando o Victor de Juliette, circulando, Salvador, se escuta. Victor de Juliette, visual, Salvador, decolou para Cairu, está livre para seguir direto. Tem condição, senhor, vai manter a linha litoral devido à formação de rocha. Ok, seguinte, informação de tráfego, helicóptero a 500 pés na região da do Alphaville, à sua direita. Você pode me informar quando o tráfego for ultrapassado? O tráfego está a 500 pés abaixo. Teste, pós-mouso e segue conforme a rota. Decola pista 1-0, primeira curva à direita. Aciona 5153, controle 119.35. Responde 5153. Confirmar até zero via Apple Novembro 857. Reporte ponto Xena 6216. Obrigado. Uno 556, quando possível, informe pronto para voar Irume. Romeu Mike Eco Juliette, frequência livre, serviço radar terminado 25 milhas oeste de Salvador, autocoordenação no 2345 com os tráfegos locais. Salvador, o azul 2742, ideal de descida. 27-42, descida via, desça até o nível de voo 050 na proa de Bump para interceptar a chegada. Reporte interceptando. Desce até o nível, confirma o nível de descida? 050. Desce até o 050 na proa de Bump para interceptar a chegada. Bump da pista 10 de Salvador, do azul 274. Para a Juliette. Para a espera visual com curva à esquerda, doutor Inês Juliette, aguardando. Receita 01. Na presente posição, abandonando na proa do farol de Itapuã, mantendo 510. Receita 01, ciente, chame a torre de controle em 198.95, intercepte o litoral para ceder passagem para as aeronaves no ILS, sem interferir com o mesmo. Torre em 198.95. Torre 1895, já a 30 segundos do litoral, receita 01, muito grato aí pela coordenação. Doutor Instalador, está passando o Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, mais uma espera no setor, aguardando a autorização para prosseguir pela linha do litoral em regresso a Salvador. Juliette, Vitor Índia Juliette, autoriza ainda pelo mar, mantendo essa magnética até o trajeto para a porta. Está livre. Porém, deverá ficar atento à aeronave da helicóptero da Receita Federal, efetuando o voo de deslocamento paralela até o farol de Itapuã, a 400 pés. Sim, o que está sob o mar, aproximadamente 2 milhas da costa. Está sendo observado a 3 milhas da costa. Através dessa posição do Palácio da Ponte, que é o Juliette, com o Juliette, tem. Chame agora a torre de controle em 198.95. Boa noite, Tower, good morning, we're 6356 ILS Action Ray, we're just past the auto market right now, lost contact with the approach. Oceanair 6356, roger. Continue approach, report runway in sight. Continue, report runway in sight, 6356. What's the condition of the runway? Is it dry or wet? Runway is dry. Thank you very much. Chame o centro Recife na frequência 125.1 ou 1556. 5156. Sendo 510 no litoral sul. Visual. Rota do Planner, pelo 7, vai sair conforme a rota. Meu de voo 350, saída Puca, transição Caju, do de voo corrigindo, decorre da pista no 0, primeira curva à esquerda. Aciona 5171, no controle 119.35. Boa noite, 64, autorizado Marcial, nível 350, Alter Zulu 17, demoragem pista no 0, primeira curva esquerda, perfil Puca Caju, transponda 5171, no controle de Salvador, 119.35. Saída, após quanto, boa noite, 64. Saída, portal, boa noite, 64. Tá 3895, reporte táxi. Chama a torre de controle 1895. 295, obrigado. Vou 7-0 via chegada Mari 1013. Autorizado o desvio, reporte ao término para orientação no sequenciamento. A intenção é livrar a linha do litoral e aprofundar no continente de 1 a 2 milhas e realizar sobrevoos por 2 minutos e após prosseguir para pouso. Receita 01, te mantenho para aguardar instruções. Aguardando instruções, mantendo. O chamamento é 356, solo 1-2, livre à direita, chamando solo Salvador, 1-2-1, décima 1. 21, décima 1, we're going to vacate via... 3, 4, 6, 6. Vitorinha Juliette, final longa da 35, aguarde instruções. Final longa 35, aguarde instruções, Vitorinha Juliette. 1455, na escuta da 3? Afirmativo. 1455, ajuste 1013, reporte visual com campo, informo tráfego à sua direita, na 500 pés, próximo ao calor de Itapuã. Está ciente, o voo 1455, livre voo, pista 1-0. Voo 1-5-5, confirme visual com campo? Ainda não, voo 1455. Voo 1455, avistado, voo autorizado, pista 1-0, vento 200 graus, 099. Agora sim, livre voo, voo 1455. Foxtrot, receita 01. Visual com tráfego na curva final da 1-0? Negativo visual, receita 01. E em função das condições degradadas, regressa a Salvador Visual, 1013. Salvador opera instrumento. Pista 1-0, perto de 1000 pés, visibilidade 7 mil metros, autorizado para seguir visual especial, segue rota de corredores e reporte através de Veracruz. Inicialmente, a coordenação em 1-2-3-4-5 com os tráfegos eventuais locais. Faz receita 01. Mano, aeronave e tripulação homologada para voo IFR. Vinda Juliette, está presente, voo autorizado, pista 35, 10200 graus, 099. Voo autorizado 35, Vinda Juliette. Voo 1455, solo 1-4, livre à direita, chame solo Salvador, 1-2-1, décima 1. Livre à direita, solo 2-1, cuidado com 4. Deveria prosseguir na linha do litoral ou prosseguir setor norte? A intenção é dar a linha do litoral na presente posição, aprofundar sobre o continente uma milha da linha do litoral e permanecer em voo de vigilância por 3 minutos. Conceita 01 no cliente, autorizado, na escuta permanente. Mantendo posição na sua escuta permanente, reportará para o abandono, a intenção posterior é prosseguir para o pouso. Cliente. Voo 455, prossegue na alfa, parte antes da Juliette. Vai chamar na alfa, antes da Juliette, voo 455. Zero Galeão, confirme a autonomia. Autonomia 3395, táxi via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1-8-95, ajuste no 0-3, apenas observe o Airbus da via.